show começa. A história vou contar. A nossa hora é essa, então me ouça. Alguns robôs se quebram no estouro, alguns são puro ferro, outros de ouro. Não sou um cara mau, sou só imprevisível. Não tente me entender, isso não é possível. Há muito tempo eu estava por aqui, logo vai lembrar, pode me ouvir. Vivo aqui, por aqui, eu te vi e ainda não consegue nem me enxergar. Fico te olhando sem você notar, mas espere a minha hora, vou lhe mostrar. Vejo você aqui, por aqui, não vai fugir. Diga que o show está melhor pra mim. Se quiser correr, não vou te impedir, mas não vai escapar. Eu já sei que vai te enlouquecer, mas sei que você também vai gostar. O nosso show começa, a história vou contar. A nossa hora é essa, então me ouça. Alguns robôs se quebram no estouro, alguns são puro ferro, outros de ouro. Você mandou bem, olhando por aqui. Esses seus gritos vão poder me animar assim. Mas não fique tão mal, isso é bem normal. Estamos por aqui e não tente mais fugir. Mas espere, não se desespere, isso é algo que eu quero que supere. É melhor que seja assim, não pode escapar de mim. Não quero que você se arrependa. Não vou parar, pois essa é minha chance sim. Eu sairei daqui imune. Aproveite o show e agora começou. E para sempre estará conosco, então anime-se. Eu já sei tudo o que imaginou, e no final você verá que começou. O nosso show começa, a história vou contar. A nossa hora é essa, então me ouça. Alguns robôs se quebram no estouro, alguns são puro ferro, outros de ouro. O nosso show começa, a história vou contar. A nossa hora é essa, então me ouça. Alguns robôs se quebram no estouro, alguns são puro ferro, outros de ouro.